Bora começar, solta o som, Ramonzinho! CD Aquecimento de Gurupá 2017! Mais um ano chegou, eu vou pra dezembro em busca de um amor. São Benedito abençoou, a melhor festa do Pará, o povo consagrou. Festividade de São Benedito de Gurupá. DJ Ramonzinho Producer. Tudo que esta gueira vou pro Mangueirão. Junto com a equipe é só curtição. É muita bebedeira, galera solteira. Eu tô de bobeira, ela é meu bandeira. Tá afim de mim. Já tomei banho, fiz cerveja, já dancei a noite inteira. Todas elas tanto mole e eu só penso em ti. DJ Ramonzinho e DJ Barão. Bora começar a abraçar a galera, rapaziada da equipe Serrão Classic, curtindo o CD Aquecimento de Gurupá. Meu parceiro Kleber, nosso amigo Thiago, pode crer, meu irmão. CD Aquecimento de Gurupá 2017. E essa é sucesso também. Mixagens DJ Ramonzinho e Barão. Eu vou curtir em Gurupá com meu amor. São Benedito já abençoou a melhor festa do Pará em Gurupá. Eu vou agitar em Gurupá. equipe Alucinados por Cerveja. Meu parceiro DJ Megatron também tá curtindo o CD oficial Esquenta de Gurupá. E essa aí então, Megatron. Bora curtir, bora dançar. DJ Manelzinho, Life, essa dupla é pancadão. Torneio de futebol, masculino e feminino, vai ser muita piração, vai ser loucura, maninho. Tem um bigão esperto, dessa vez eu vou ganhar. Minha mina vai tá junto pra ninguém me azarar. A pia já é dia 9, sabadão da beleza. São Benedito de Deus, do Igarapé da Fortaleza. E pela primeira vez na Arena Aracati, DJ Ramonzinho produzir. Ramonzinho produz pra fazer você curtir. Vai ser piseiro, piseiro na Arena Aracati, dia 10 de dezembro. Piseiro, piseiro na festa do Barão, dia 10 de dezembro. Vai ser piseiro, piseiro na Arena Aracati, dia 10 de dezembro. Alô, galera, aqui quem tá falando é o

Curupá. Eu sei, não tô valendo nada. Um abraço especial também aos nossos parceiros, nossos amigos, meu amigo DJ Cobra e também a galera do estúdio MJ Bangadão, meu amigo DJ Manuel Júnior e o DJ Ednei. E foi lá pra casa. Galera da equipe, os louquinhos também de Santana do Amapá, um abraço, Ramonzinho, pode crer. Sabendo que você é mal criado. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Alô, equipe Serrão Classic. Abraçando nossos amigos de Gurupá também, meu parceiro DJ Raimundinho do estúdio Popstar, nosso parceiro DJ Taka do Guerreirão, DJ Jefferson Novato. Juntou com a amiga e foi lá pra casa. Minha geladeira pega catuaba. Depois de escote ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó piano. Já pode ficar pelada, não demora. A casa tá bagunçada. Tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Vai embrasando, embrasando, embrasando, embrasando, embrasando, embrasando, embrasando, embrasando, embrasando. Vai embrasando. DJ Barão, bora Ramonzinho! Clube do Veneno! Clube do Veneno! CD Aquecimento de Gurupá 2017! E é claro que é deles, Ramonzinho e Barão! Clube do Veneno!

eclético. DJ Ramonzinho Producer. Eu já tô louco, tô muito doido. E essa aqui é da equipe Alucinados por Cerveja. Eu já tô louco, tô muito Esse doido. Ano vai estar com a gente na festividade São Benedito de Gurupá. Eu já tô louco, tô muito doido. Nova equipe Alucinado por Cerveja de novo. Eu tô muito doido com a equipe, é só patrão. Cerveja de mulher bonita é a nossa curtição. Tipo, já vem pra cá. Eu já tô louco, tô muito doido. Eu já tô louco, tô muito doido. Nova equipe alucinado por cerveja de novo. Eu tô muito doido com a equipe, só patrão. Cerveja de mulher bonita é a nossa curtição. Tipo, já vem pra cá. Eu quero ver minha equipe batendo na palma da mão, na palma da mão. Alucinado por cerveja, o ano todo é curtição. Diz aê, maestro, DJ Ramonzinho, DJ Megatron, esses caras são os bichos. Tipo Jagatinha, vem pra cá fazer o show. Vem lacrando no passinho, vem sarrando, meu amor. Eu já tô louco, tô muito doido. Eu já tô louco, tô muito doido. Eu já tô louco, tô muito doido. Eu já tô louco, tô muito doido. Eu já tô louco, tô muito doido. Eu já tô louco, tô muito doido. Eu já tô louco, tô muito doido. Eu já tô louco. E já vai chegando mais uma que vai tocar muito em Urubá. Esse samba quente que é muito legal, é super pra frente, é bem genial. Embalo como este. Galera da Esmel Sá, meu parceiro Mega DJ Ronaldo do estúdio Mega Produções. E é claro que está na parceria completa aqui com o DJ Ramonzinho, maestro, e DJ Barão, o verdadeiro. Alô Thiago, alô Cleibe, alô equipe Serrão Classic. Esse é o famoso 16 toneladas. 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Festividade de São Benedito de Gurupá, pro seu som automotivo, pra sua aparelhagem. Então, ligue agora pra gente, 096-9982-8999. Pode chamar no WhatsApp também. O nosso amigo Arnaldo, rapaziada da banca do Arnaldo, é só procurar que o nosso CD está lá. Ramonzinho, vai curtindo o CD aí, vai. É a plata envolvente que mexe com a mente. E o quê? Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Galera dos sons automotivos, um abraço. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vem com o bumbum. Vem com o bumbum. As novinhas se alientam, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Curtindo o CD Aquecimento de Gurupá 2017, meu irmão. Galera tá louca, quer beijar na boca. Galera tá louca, quer beijar na boca. Galera tá louca, quer beijar na boca. Galera tá louca, quer beijar na boca. Na dezembrada, galera tá louca, quer beijar na boca. Em Gurupá, galera tá louca, quer beijar na boca. Salve São Benedito. Hoje eu quero é curtir. Hoje eu quero agitar. E em dezembro eu vou partir em rumo de Gurupá. Se liga aí, essa é a parada. DJ Barão agitando a balada. DJ J Júnior nos pés de pressão. Esse Ron Classic já é sensação. Galera tá louca, quer beijar na boca. DJ Ramonzinha, galera logo em doida. Jefferson Lobato tocando na moral. Clebe Serrão e Brother Pica-Pau. Hoje eu quero é curtir. Hoje eu quero agitar. E em dezembro eu vou partir em rumo de Gurupá. Hoje eu quero é curtir. Hoje eu quero agitar. E em dezembro eu vou partir em rumo de Gurupá. Do ritmo eletropop. se liga aí, essa é a parada. DJ Barão agitando a balada. DJ J Júnior nos pés é pressão. Esse Ron Classic já é sensação. Galera tá louca, quer beijar na boca. DJ Ramonzinha, galera logo em doida. Jefferson Lobato tocando na moral. Cleibe Serrão e brother pica-pau. Hoje eu quero é curtir. Hoje eu quero agitar. E em dezembro eu vou partir em rumo de Gurupá. Hoje eu quero é curtir. Hoje eu quero agitar. E em dezembro eu vou partir em rumo de Gurupá. Hoje eu quero é curtir. Hoje eu quero agitar. E em dezembro eu vou partir em rumo de Gurupá. Hoje eu quero é curtir. Hoje eu quero agitar. E em dezembro eu vou partir em rumo de Gurupá. Só não pode abusar de pecinha, mulher. Tu tem que se preparar. Nós faz rima, né, palhaço? Nós brinca, mas não é criança. Nós dá nó, mas não dá laço. Nós não toca, mas não dança. E nesse jogo da vida não jogamos pra perder. Antes mesmo da partida é plano A e plano B. Então vem mais baixa a bola. Vem chegando na humildade. Ou senão tu se enrola e pode chorar mais tarde. Deixa eu abraçar também aqui com muito carinho meu parceiro Canhoto, meu amigo DJ Luan Pagadão, Mega DJ Clezinho, toda a galera da aparelhagem, lendário som guerreirão, meu irmão, pode crer. Professor da malandragem, professor da malandragem, tu estuda na escola onde fizemos faculdade. Professor da malandragem, professor da malandragem, Ronaldinho Safadão e com Denise é sem massagem. Mas é bom, mas é bombom, é pro rapaz, mas é não. Nós dá nó, mas não dá laço. Nós não troca, mas não dança. E nesse jogo da vida não jogamos pra perder. Antes mesmo da partida é plano A e plano B. Então vem mais baixa a bola. Vem chegando na humildade. Ou se não, tu se enrola e pode chorar mais tarde. Professor da malandragem, Ronaldinho Safadão e com Denise é sem massagem. Mas é bom, mas é bombom, é pro rapaz, mas é Noel. É romântico, safado, carinhoso, até fiel. É o que você quiser, só não pode abusar. Que pra ser minha mulher, tu tem que se preparar. Nós faz rima, né, palhaço? Nós brinca, mas não é criança. Nós dá nó, mas não dá laço. Nós não toca, mas não dança. E nesse jogo da vida não jogamos. Esse é o CD oficial, Aquecimento de Gurupá 2017, DJ Ramonzinho Producer, DJ Barão, o verdadeiro. Galera, vai curtindo, vai se ligando com a gente, tá bom? Um abraço pra toda essa galera que curte o nosso trabalho e vamos levando assim na manha pra você curtir e dançar aqui no Aquecimento. Eita, que o CD tá bom demais, meu irmão! Meu parceiro DJ Raimundinho, do estúdio Popstar! Meu amigo DJ Breno Pop, toda essa galera de Gurupá! Um abraço pra vocês, aqui, do seu DJ Ramonzinho e DJ Barão, pode crer! When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? E é claro que eu não posso esquecer também do meu parceiro DJ J Júnior, nosso amigo DJ Carlinho de Gurupá. Alô DJ Jefferson Lobato! Da equipe GDL, galera da equipe do Carote também, todo mundo curtindo com a gente, todas as equipes que vão pra Gurupá, um abraço pra vocês, vamos tomar todas lá! Vai sentindo a onda, como é que vai ser mais ou menos na festividade de São Benedito de Gurupá, meu irmão. Você que ainda não foi, convido você pra vir curtir uma das maiores festas do estado do Pará. Pra você, festividade de São Benedito de Gurupá. Um abraço pra você, tá bom, galera? CD não, que é bom não. Bora virando as batidas, bora curtir mais ou menos assim também pra galera que gosta. Vai, solta o som. Eita coisa boa, meu irmão! Galera, vai jogando a mãozinha pra cima assim, ó. Pro lado e pro outro, pro lado. Canta, vai! Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a tona, foi a luna. Perdeu a luz assim, a Deus perdeu a vida. meu parceiro Kleiber, meu amigo Thiago, toda a galera da equipe Serrão Classic, meu irmão, curtindo com a gente. Vai aumentando o volume do som, vai aumentando devagar, vai. Vai aumentando devagarinho que a galera vai à loucura. Alô, Kleiber, alô, Thiago! Essa aqui, ó. Sabes tu que digo yo, ma la la la la la, sabes tu. comunidade de São Benedito de Curupá. Tinha, pode crer. Vai! Occur. Roots and leaves, big buds and branches, vegetation advances, rat bat manure, no chemical, THC, nature hydrocannabinol, weed in its full potential. Marijuana, it is the real green gold, it's the drug, free up your heart and soul. Parceiro DJ Manuel Júnior, do estúdio MJ Pancadão de Macapá. Ele é o meu parceiro DJ Dinei, pode crer. Nosso amigo DJ Cobra também. Um abraço pra você, aí do seu parceiro DJ Ramonzinho. Vai curtindo, vai. Já em reta final do nosso CDzão. Aquecimento! Dezembro, a gente se encontra na festividade de São Benedito de Curupá. Tchau, tchau!